músicas marcantes. Nosso amigo Barque, um abraço, Júlio Moreno. Bora curtir, bora dançar. Jean Paulo, nosso amigo Cezinha. O Zequinha, aliás, o Zequinha, saudade. Companhia de toda a galera curtindo o nosso som. Alô, Zequinha. Piratas, também a equipe KDC, né, Bruno? Estou aqui com a gente curtindo a nossa festa. Sinto um amor por você e não sei como te explicar. Quero meu amor só você. Não pode excluir, vem me amar. Quero te encontrar. Diz aí! É o rei quem vai tocar, é o rei no meia. De Renata e Ademir, fazendo você dançar. E a coroa do som vai subir de cantar. Melhor som que esse não há, é o rei no meia. É o rei quem vai tocar, é o rei no meia. De Renata e Ademir, fazendo você dançar. Amigo Antônio, a galera da Vigia tá por ali, ó. Um abraço, Júnior Moreno, essa galera da Vigia sempre com a gente. Um abraço, é o show Wes Marquete, Alto Camapumiri. Oh. Olha aí, Eric, o homem do amendoim. Haja ser, hein? Aí quebra. Bora, garoto. Se prepare pra dançar, que o show vai começar. A opção é o tubo. Agora vai tocar. Show de iluminação, de beleza pra se ver. É a tecnologia que arrepia, pode crer. Meu amigo Paulinho, DJ Paulinho. Pegue o seu pai e venha logo. Olhando suas balas, ele vai te envolver. A turbinada que detona vai do povo estremecer. Poderoso, poderoso, poderoso. Das Marcantes é um. O show e as Marcantes. E aí, galera? É o nosso som. Um abraço também ao nosso amigo Fabiano. E ele, toda a galera curtindo. Oi. A equipe rasga dinheiro detonando. Opa! Meu pai! parceiro Jean, fala alô Jean. Ei, beleza, Molino? Estou aqui, ó, com toda a rapaciada que veio curtir hoje essa grande festa, essa festa bonita, aqui em Alto Camapu. Diga-se de passagem, uma grande receptividade, uma grande, claro, uma grande sintonia do público com o som do Rubi. Obrigado a todos vocês que estão aqui, vieram de piqueniques, vieram hoje para curtir essa grande festa do Juventus Futebol Clube. Molino, bota pra cima, meu DJ! Vamos nessa, a gente só tem a agradecer essa galera e ainda muita gente chegando lá pela parte externa. O nosso muito obrigado, legal! E a galera vai detonando! Oh. Vamos lá! Mix, mix. Yes, the rhythm, the rebel. Without a pause, I'm lowering my level. The hard drama, where you never fit them in. You want styling, you know it's time to get deep. The enemy telling you to hear it. O poderoso. Some say no to the album, the show, but watch the sound. Equipe Sem Miséria, lá da cabanagem, olha aí, meu, pode crer. A galera tá toda aqui, ó. Também o nosso amigo Silas, o balão da Branca, a do Batalha Pop, um abraço. A galera tá juntinha com o nosso Sula Jogante. Poderoso. Galera da GDC, o Boca do Comércio, fala Bocão! Os gênios da mixagem. Grande Bocão, tá na área, valeu Bocão. E aí? Vem dançar! Tecnobrega! Poderoso Rubi! A febre de Belém! Rubi! Yes! The rhythm, the rebel! Without a pause, I'm lowering my level! The hard drama, where you never been, I'm in! You want styling, you know it's time to get deep! The enemy telling you to hear it! They praise the music, just time to play the lyrics! Some say no to the album, the show! Gira! Aí, Jairzinho! Alô, Alto Camapu! E aí, galera do Poderoso Rubi! Eita nós! Deixa eu abraçar com muito carinho o Bola Branca, Bola Banca, né? Bola Banca Pop Shop. Toda a galera aqui curtindo com a gente, abraço Júnior Moreno, nosso amigo Bruninho, Jean Apolo, essa galera que sacode e estremece o nosso poderoso das marcantes. E a galera vai dançando! O poderoso das marcantes. Faz a pedra. Ricardinho. Na nave. Nosso amigo parceiro Xandão Pop, lá da Vigia. Obrigado pelo carinho, Xandão. Isso é demais, hein? Só aquecendo! Só... nós aí, os piratas da KDC, aqui com a gente, valeu. O campeão da galera, então é do Tauá, DJ Mereciel. Galera de Marituba, olha aí, meu. Eu quero é dançar, valeu. Todo rebentão, que eu vou me embriagar. Dançar, dançar, dançar. Poderoso das marcantes. E a galera de Camapu, é isso? Valeu! Poderoso Rubi. Zezinho. DJ Zezinho. Um abraço também, o Pitbull. O garoto. Eu quero a carroça aqui com a gente. Carroça moto. Oi! É meio Marituba! Vai, vai, vai, vai! Os piratas aí da 3G, a equipe KDC, Jabaituba! Quero dançar, dançar com rebetão, quero dançar, dançar com rebetão, quero dançar. Oi! Dançar com rebetão, quero dançar, dançar com rebetão, campeão da galera, esse som é do Tauá, DJ Mereciel, sucessos vão rolar. Das marcantes, poderoso. Este é o poderoso Rubi. 20 anos de sucesso fazendo você dançar. Musistel consagrado, esse sonho é de arrasar. Quando ele toca, a galera pede bis. Musistel é alegria, fazendo você feliz. 20 anos de sucesso fazendo você dançar. Musistel consagrado, melhor som do Pará. Quando ele toca, a galera pede bis. DJ Irã em que comanda e todo mundo tá feliz. Essa é mais uma do DJ Irã. Quem é que tá solteiro, quem tá solteiro, quem tá solteiro no alto Camapu, quem tá solteiro aí, quem vai beijar na boca hoje, coloca essa mãozinha pra cima, coloca, coloca, coloca a mãozinha pra cima, coloca a mãozinha pra cima. Ah, ah. O show e as marcantes. Marcelo, um abraço, Marcelo. Teu carinho, sempre de boa, né? De estar, é verdade. Com o som que bate forte no estado do Pará, espaçonado do som, já vai decolar. Quem comanda é o Rubi! E aí? Ai, ai, ai. E aí? Ai, ai, ai. É o show! Ai, ai, ai. E as marcantes? Ai, ai, ai. Oi! E forçou a essência. Já vai decolar. Quem comanda é o Wesley e DJ Gilmar. DJ Gilmar. abraçar meu amigo Alancinho, o Alan, cara que faz parte desse grande evento hoje aqui em Camapu Mirim. Um abraço, Júnior Moreno, obrigado, garoto. Nem o sol, nem o mar vou poder decifrar. Meu amor, me perdoe, hoje eu vou pro Rubi. As promessas que eu fiz. E neste domingo estaremos na Fazenda Fazenda Show. Curtição de estar e poder dançar. Com o som que bate forte no estado do Pará. Espaçonado do som, já vai decolar. Os primos Edson, Luciane, Rodrigues. A equipe Seca Copo. Ai, ai, lá do Real Madrid. Ai, ai, ai. Ah. Ai, ai, ai. Ah. Agora, a onda é Poderoso das Marcantes, Rubi. Bora curtir! É o sonho das marcantes. Bom, dig, bom, dig, dig, dig, bom, bom. Dig, bom, dig, dig, dig, bom. Bom, dig, bom, dig, dig, dig, bom, bom. Olha o forrozão! Dig, dig, bom. Forrozão, forrozão, forrozão. A galera grita quando ela vem dançando. E no paredão ela tá emocionando. Ela é show, meu tipo de mulher. Tô imaginando o que ela quer. Tá na YouTube. Já me conquistou. Tô de olho nela. Também o Matheus, Giovanni, o Patrício. Eu vou te ensinar. Paulinho, o Elton, é? Galera aqui com a gente. Também nosso amigo Marcelo. Toma galera de Bragança, olha aí. Um abraço pra vocês, obrigado, viu? Rubina vem do som. O poderoso das marcantes. Eu vou botar. Rubi! E a galera vai curtindo! Eu vou botar a bola para remexer. A pedra todo mundo vai fazer. Eu vou botar a bola para remexer. E aí? Galera da vigia também, meu irmão. Olha aí, ó. Todo mundo vai fazer. Eu vou botar, vai. Eu vou botar a bola para remexer. Faz a pedra. Eu vou botar a bola para remexer. A pedra todo mundo vai fazer. Eu vou botar a bola para remexer. A pedra todo mundo vai fazer. Eita, que negócio tá mais braço que fosse de jumento. Vambora de um pé, de um prego, três por nós. Vamos embora. É o forró. É o forró, bom de ferro. Sabe o Bamba? Toda a galera aí da bichinha. Valeu! Jura! Bora, bora, Júlio! Eu vou botar, Paula para remexer. Família J. Som. Olha aí. Quero abraçar meu amigo Nério, o Everton, o Alex, o japonês, a Nath, também o neto, o DJ Dani. Galera J. Som. Só no forrozão. Vamos, força! Pirata Sonhos, piratinha aí, ó. Piratinha! Nossa, mulher! Eu disse que ela sai de saia, de bicicletinha, uma mão vai no guidão e a outra já foi na calcinha. Ela sai de saia, de... Rádio Liberdade, a MFM, ao vivo! Ao vivo, ao vivo! Amigo Samuel, Léo Jaime... O Júnior, a equipe, os caça, cachaça. Peruru, é? Pode crer. E aí, Camapu? O poderoso. O poderoso. Olha o Maurinho, tá doido aí. O poder. Faz a pedra. Opa, eu não aguento mais essa situação, vamos envenenar. Vamos tirar essa mão, vamos passar e vir da rua com sua bicicletinha. Eu quero ir, passa, olé. Olha que eu não aguento mais essa situação, vamos envenenar. Vamos tirar essa mão, vamos passar e vir da rua. Alô, Caruaru, as mulheres da bicicletinha da sua cidade. Elas arisaram. Sempre com a gente o DJ Paulinho, o Nibelense. Abraço, viu? Corre, corre, cavalinho. Corre, corre, corre, corre, corre, cavalinho. E se bonão. E note cuidado com o aviãozinho. E se bonão. Note cuidado com o canabizinho. Vai! Bora, Riquelme! É aviões! Essa aqui vai pro gravado. E a galera vai curtindo! É o poderoso das marcantes. É uma atrás da outra. E aí, vaquejada, clube do vaqueiro 577. É dos campeões, hein? Bora, minha mãe. E aí, minha galera? Corre, corre, corre, corre, corre, cavalinho. Corre, corre, corre, corre, corre, cavalinho. E se for da pinote, cuidado com o aviãozinho. E se for da pinote, cuidado com o aviãozinho. Meu cavalo é chique e é coisa de gente fina. Meu cavalo é chique e é coisa de gente fina. Estacionamento para em qualquer esquina. E além disso tudo, não precisa gasolina. Segunda, sexta, meu cavalo, eu vou pra feira. E sexta, segunda, tiro pra dançar bandeira. Mas a menina gosta quando eu danço cafieira. Bora ficar maluca quando eu caio na bandeira. Bandeira, bandeira, bandeira, bandeira, bandeira. Meu cavalo vai pra toque como se fosse bandeira. Bandeira, bandeira, bandeira, bandeira, bandeira. Meu cavalo vai pra toque como se fosse bandeira. Bandeira. Um abraço aí pro empresário Felipe. Cavalo vai pra toque. Também o Val Fox. Bandeira, bandeira, bandeira, bandeira, bandeira. Meu cavalo vai pra toque como se fosse bandeira. Também o Leandro. Aqui bebendo todas. E a galera de boa. O nosso poderoso da Jorguês. Josimar. O Hernande. Os camaradas. Alô, Talaia. Alô, José. Juninho Cidês. Toda a galera curtindo o nosso som. Corre, corre, corre, corre, corre, corre, cavalinho. Corre, corre, corre, corre, corre, cavalinho. E se for da pinote, cuidado com o aviãozinho. E se for da pinote, cuidado com o aviãozinho. Meu cavalo é chique e é coisa de gente fina. Meu cavalo é chique e é coisa. A gente fica muito feliz de estar aqui com essa galera, com esse povão, tocando e fazendo a galera recordar e dançar o som do nosso Rubi. Tá valendo pra você. O show e as marcantes. Atrás da outra. E ela? Ela sente saudade. Ela me ligou. E por telefone ela chorou, chorou. E ela? Ela sente saudade. Ela é? Ela quer voltar. Jean, ela é? E por telefone eu vi ela chorar. Ela chorou de amor. De que ela chorou? De que ela chorou? Girando, girando, já. Ela chorou de amor, de que ela chorou, de que Ela chorou de amor. Por quê? De que ela chorou? De que ela chorou? O poderoso. Ela chorou de amor. Ela chorou de amor. O poderoso. De que ela chorou? De que ela chorou? Ela chorou de amor. É as marcantes. Ela diz que minha. É o show. Ela se soltou. Ela chorou de amor. De que ela chorou? De que ela chorou? Ela chorou de amor. Ela chorou de amor. De que ela chorou? De que ela chorou? E a nossa galera do forrozão, como é que é, papai? Como é que é? Essa porra, seu bora! Poderoso! Como eu torci um beijo quando vem da sua boca. Aí o cidadão canta pra ela. Dá uma vontade de empurrar você todinha. Ô Paulinho! Na verdade, Ademar de São Caetano, ô Ademar! É o apareceu, ah. A imensa via, isso existia, o amor tão... Os inseparáveis, Claudecil, Leonardo, Silas, Claudilson, é isso? Claudilson, o David e também o Pelé, e o patrão Ademar, presidente do Cruzeiro, tá aqui, ó. Fala, Ademar! Rasga dinheiro, como é que é? Tá valendo mesmo? Dá uma vontade de levar você comigo. Como eu trouxe o beijo quando vem da sua boca. Samuel, o Elton, o Leo Jaime, o Júnior, o Alan, também o Edson, o Silvano, o Olávio, toda a galera aí, ó. Dá uma vontade de levar você comigo. Poderoso Rubi. Fundo Forró! Aqui você vai viver o sucesso que marcou. Bandido Forró, volume 2. Eu pensei que nunca ia te perder. Mas tudo que vejo faz lembrar você. E aí, papai? Chega junto. Espero um outro dia pra te ver aqui. Vinícius, a equipe de um jeito de loucos. sorriso transparente. Mosqueira também, né? E o seu irmão, Xará Júnior Calado. E aí, papai? O Edil Gil da Friboi, olha aí. Tá em casa, viu? Vamos lá. O poderoso das marcantes. É o vinho que embriaga com de cada dia. Eu era tão feliz, eu juro, não sabia. Rubi! Que nada é mais difícil que viver sem ti. Sofrendo pela espera de te ver voltar. O frio do meu corpo pergunta por ti. E não sei onde está. Estou aqui no Alto Camapu. É. Se não tivesse ido, eu, meu parceiro Bruninho e o Jean Paulo. Cadê o Jean? Cadê esse sapadinho? Ó, Jean! A vida vai passando. É tão igual. O pranto do meu rosto é feito um temporal. É um vinho que embriaga, é um de cada dia. E não esquecendo, avisando pra galera que tá descendo pra Belém aí. Hoje, domingo. A gente vai estar no Brega VIP, lá na Fazenda, todos os domingos, estaremos na Fazenda Show. Que nada é mais difícil que viver sem ti. Essa é a nave! Sofrendo pela espera de te ver voltar. Aí, Júnior, rapidinho. Eu estou aqui! Se não tivesse ouvi! E pra gente remexer esse esqueleto, hein? Remexendo, balançando! Remexendo, balançando, remexendo, balançando. Eu quero ficar com você, eu quero ser tua paixão. Tudo só você não vê, magoa o meu coração. Eu quero ficar com você, eu quero ser tua paixão. Tudo só você não vê, magoa o meu coração. Dudu, Dudu, oi! Dudu, o show e as marcantes, o poderoso. Vigia, sempre recebendo o carinho do Júnior Moreno, do Bruninho e do Jean. Sou no Caquiano! Alto Camapu! zuki zuki. Alô, Wendel! Também o Gil, né? A Carlene Wilson. Também a Fátima Nádia, lá do Remédio. Pode crer. Bora, papai. Vem de lá que eu vou de cá. Pode mandar. Deixa com a gente aí. Galera da Freeboy! Special Performance by DJ Júnior Moreno do Rubi. Júnior Moreno, the number one. E aí, como é que é? Vamos curtir, vamos dançar. Também com a gente, a Marcela, um abraço! Da galera, meu irmão! Por que está bebendo se não tem jeito nenhum? Divida com os amigos essa garrafa de rum. É difícil lembrar que eu vivia trabalhar de segunda a sexta, mas eu fazia hora extra. No sábado e domingo você só dava bobeira, traía a bexiga com qualquer mulher fuleira. Só usava Chanel e com papel, tinha sandro pé, estratec na mão, tem capim importado. Não, senhor! Não, não, senhor! Não, senhor! Não interessa no senhor! Não! Não interessa no senhor! Não! Segura, Jean! Ei, companheiro, tu tá sofrendo, que tá sentindo? Tu tá chorando, de onde tô chorando? Estou sofrendo, é que fui. Olha aí, Jean! Tô corneado, é por isso. Tô te falando, embriagado. Por que está bebendo se não tem jeito nenhum? De vida com os amigos, essa garrafa de rum. É difícil lembrar que eu vivia trabalhar de segunda a sexta. Até fazia hora extra. No sábado e domingo você só dava bobeira, traía a bichinha com qualquer mulher fuleira. Só usava Chanel e do papel, de um sandropê, está até na mão, vou coração, tem carinho e vontade, vou confiar. Não, no senhor, vamos papel, não interessa no senhor, não, não interessa no senhor, não, não interessa no senhor, não. Sentindo, tu tá chorando, de onde estou chorando? Estou sofrendo, é que fui enganado. Foi coleada, por isso que eu vivo embriagado. Por que está bebendo se não tem jeito nenhum? De vida com... Segura, garoto! É difícil lembrar. Família Super, o Malandri aqui com a gente aí, o Eduardo, no Web Show, Web Show, né? Só usava Chanel e bom papel. A galera que tá curtindo com a gente e a gente detonando muito som. Hoje aqui em Alto Camapu é o nosso Rubi, o show das organas. A onda agora é poderoso das marcantes. Rubi! Aqui pra galera dançar agarradinho. O som dos bregaços, do jeito que o povo gosta, assim, ó. É brega! Bregaço, bregaço, bregaço no Rubi. Bregaço, bregaço, bregaço no Rubi. Faz a pedra. O poderoso. Eu te quero. Está cansado. gente tem CDs ao vivo pra vocês. Minha paixão. Legal, CDs ao vivo. Eu desejo de te amar. Os amigos da Vigia em peso aqui na frente. Não me... Vamos curtir, vamos dançar. Ah, que eu te quero. Oi. O poderoso das marcantes. Hoje até sou capaz de deixar tudo, brigar com o mundo. Baby, baby, sou o seu amor. Sonho provar seu sabor. É o que mais quero. Eu sou sincero. E a gente fazendo a nossa história. O som do bregão. Essa é a nossa nova história. Poderoso Rubi, o show e as marcantes. E o som do bregão rola aqui. Porque eu te quero. Será? Eternamente. Pois não vivo sem você. A família JL, o J da Sônia, a Jé, a Onélio, toda a galera aí, obrigado. Baby, baby, juro te amo demais. Hoje até sou capaz de deixar tudo, brigar com o mundo. Baby, baby, sonho com o seu amor. Poderoso das marcantes. Lembra que eu te amei. E a galera da Friburgo. E você muito me amou. Só alegria, né, irmão? Meu corpo eu te dei. Chora! Por isso eu choro! Chora! Choro! Tu chora, vai! Choro por você! Choro por nós dois! E amigo Marcelino também é Nelma! Eu choro! Obrigado, viu? Tudo que a gente lutou e não conquistou! O poder! Choro por você! O poder! Choro por nós dois! Eu choro por tudo que a gente lutou e não conquistou! Por isso eu choro! Já começaram a rasgar, viu? Sempre vou te amar. Sempre. Sempre vou te amar. Sempre vou te amar. É o bregaço do Rubi, vamos lá! Iluminação, som, adrenalina. Esse é o nosso poderoso das marcantes e o som do bregaço aqui em Alto Camapu. E aí? Quero você, meu amor, aqui. Sempre. Sempre sonhando, delirando em ti. Quero você, meu amor, aqui. Sempre sonhando, delirando em ti. Com você, meu amor, quero ficar. Menina linda, sempre vou te amar. Com você, meu amor, quero ficar. Menina linda, sempre vou te amar. Sempre. Coloca essa mão pra cima que eu quero ver. Quem é do Clube do Remo? Só a galera do Clube do Remo coloca a mãozinha pra cima. E quem não tem hora pra chegar em casa hoje? Poderoso das marcantes. Eu quero falar com ela. E eu? Eu preciso me entregar. O meu amor, dá meu carinho pra ela. O meu calor, vou dar todinho pra ela. Vem, Ademar, vem. Só pra ela. Vem, Ademar. Só pra ela. É só dela. É só dela. Só pra ela. Só pra ela. É só dela. Olha, gente, chegando aí o aniversário do Ademar, o Mochil de Véu, sábado de aleluia, né? A entrada vai ser um quilo de alimento não perecível. Dá meu carinho pra ela. Ô, Ademar! O meu calor. O Rubi Saudade vai estar lá, viu? Não, esse aqui, o poderoso das marcantes. Vai ser, véspera aí, sábado de aleluia, lá no Mochil de Véu. Prepara, Gerrazinho. Faz a pedra. Só dela. O poder das marcantes no Pará tem nome. Poderoso Rubi. É o show e as marcantes pra galera. O Festival da Gó tá chegando. O seu corpo é um vento que por logo quando penso. Vai ser muita onda. Braço, ela vai estar linda a bailar. O seu Rubi. Fico a esperar. E ela? Ela encanta com seu jeito de dançar. Ela desliza no salão a flutuar. Quando ela roda, parece que vai voar. É a rainha dessa festa. Ela é demais, demais, demais. Ela encanta com seu jeito. Marcelo Polo! Beleza, Moreno? Só aqui ao lado do Paulinho, gente boa! O primeiro DJ albino do estado do Pará! Isso é verdade, é verdade! Gente boa! Moreno, não esquece da Maria, filho! É, o Maria! Vai dançando, vai mexendo, vai dançando. Vai! O poder das marcantes no Pará. Como é que é? É no silêncio da noite ou no raiar do dia. Eu vou te conquistar, Maria. É no silêncio da noite ou no raiar do dia. Eu vou te conquistar, Maria. As horas vão passando e eu começo a pensar. Fico imaginando se tens outro em meu lugar. Aqui o frio é quente. Sabe que o parceiro Filipinho, o camarão da, Maria, eu ando a da empresa 100% Maria, Lados, Maria, aqui no Rubi. Obrigado, viu? Marinha, Marinha, Marinha, Maria, Maria, Mariazinha, Maria, Maria, Maria, Odisseia, Maria, Marinéia, Maria, tu és a minha Maria. Já procurei por aqui, já procurei por lá, mas você não está em nenhum lugar. Maria Aparecida, apareça enfim, quero você benzinho, todinha pra mim. Faz horas. Um abraço ao Pituba, o garoto da carroça moto. Obrigado. Em meu lugar, aqui o frio é quente, o calor é gelado. Ô, linda Maria, eu ando apaixonado. Miramim, Maria da Paz, Maria Raimunda, Maria. Família Red Bull, meu amigo Cardoso, o Jairzinho aqui com a gente. Já procurei. Também o Alexandre. Mas você não. Alisson! Toda a galera com a gente, valeu! Equipe Raja Dinheiro, sempre de bola, Raja Dinheiro, valeu! Mas agora vou passando, eu começo a pensar. Fico imaginando se tens outro em meu lugar. Aqui o frio é quente, o calor é gelado. Oh, linda Maria, eu ando apaixonado. Maria, Maria, Maria, Terezinha, Maria, Marinha, Maria, Maria, Mariazinha, Maria, Maria, Maria, Odisseia, Maria, Marinéia, Maria, tu és a minha Maria, Maria, Maria, Maria, Terezinha. Mais marcante pra galera que tá curtindo, tá dançando, tá curtindo. É o som das marcantes. É o nosso rubi, a nossa pedra aqui, ó. Vamos curtir assim, ó. Banda Cali. Olha, a direção do evento pede aí pra galera que tá entrando no banheiro das mulheres. O banheiro dos homens fica aqui ao lado, tá certo? Lá direito. Pra você, o lado esquerdo. Você. Eu sou maluca, sou louca por você. Louca, volta amor pro nosso ninho, sem não vou chorar. Eu sou maluca, sou louca por você. Louca, Poderoso Rubi. Nosso amigo Wanderson, um abraço Wanderson. Toda a galera curtindo o nosso som. Ligo pro celular, não quer me atender. Eu sinto um vazio no peito. DJ Paulinho, olha beleza. Alô Paulinho. Maltrato o coração. Eu te amo demais, mais do que a mim mesmo. Amor não faz assim, tem pena de mim. Pau pescador, pau pescador. Você quem comanda o coração das superchanas. Pau pescador, o pescador do amor. Você quem comanda o coração das superchanas. A gente vai lembrando e a galera vai dançando. Poderoso Rubi. Escuta. Escute a minha voz, pois o que eu te digo. O show e as marcantes. Longe de você, juro não consigo. Da Free Boy, meu irmão, é muito gelo sempre aqui no Poderoso, valeu. Você me enlouquece e me deixa confuso. Só mais uma chance vai, outro amor não há que me faça esquecer nós dois. Você é mais que o céu, o mar, a estrela e o luar. Sério, nego, late! Manda! É uma tina! Uma pancada de sucesso! Tá toda a galera curtindo o nosso som hoje aqui em Alto Camapu! A galera curtindo o som das marcantes! É o show! Show! Escute a minha voz, ouça o que eu te digo. Vem fazer a pedra, vem!